Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E essa semana continuamos com um especial sobre o Festival Cachoeira Alta. E como convidado, nós temos o maior destaque nacional do festival, o live do The First Stones. E para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu. We'll be right back. perfumes. Physics, as best we know them, don't forbid us from traveling back into the past. And when the laws of physics don't forbid something, and we want to do it, then we usually end up doing it. get into the meditative state is to begin. Thank you. that time I tried ecstasy. Here they come. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir tocando. E se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN você encontra em nossa comunidade. Para fechar nosso programa de hoje, tenho o prazer de receber como convidado no Rádio Psy o live do The First Stone. Desde o início de sua atividade, o projeto The First Stone conquistou de forma instantânea corações e mentes do público brasileiro. O ritmo contínuo de apresentações por todo o Brasil fez com que o público passasse a recebê-los com muita energia e carinho, de norte a sul. Os integrantes do projeto são Gustavo Manfroni, também conhecido como Burning Noise, o DJ Swarup e o DJ percussionista Zumbi, todos com um longo envolvimento na música. Gustavo Manfroni esteve envolvido como instrumentista em bandas de rock. Desde 2000, trabalha em seu projeto solo, o Burning Noise, cujo primeiro álbum foi lançado pela Vagalume Records em abril de 2005, e o segundo álbum acabou de ser lançado. Swarup é um dos mais respeitados DJs do Brasil, e teve participação nos principais festivais internacionais da Europa, como o Groove Experience Antares Project e o Boom Festival em Portugal, entre outros. Swarup organiza também Universo Paralelo, festival brasileiro conectado com a arte e cultura alternativa que acontece no Réveillon, na beira da praia, na Bahia. Zumbi por muitos anos foi vocalista, compositor e percussionista, esteve envolvido em muitos projetos antes de conhecer a música eletrônica e se tornar DJ. O som do The First Stone é como a expressão contemporânea dentro do formato eletrônico psicodélico das cores e sabores da contracultura dos anos 60 e 70, mesclando as expressões das culturas primitivas do Brasil e do resto do mundo, com influências de várias vertentes do trance psicodélico, do progressivo ao Fulon, sempre passando a mensagem de paz, amor e celebração. O release completo e link para MySpace e contato para festas vocês encontram em nossas comunidades. Com vocês, The First Stone. Thank you. can't believe everything you see in here, can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way. Spaceship. and space people. Good evening, ladies and gentlemen. Are there or are there not flying saucers or UFOs? costas, todo mundo tossindo. Bem-vindo à Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do The First Stone. Entre em contato conosco pela internet no radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também está no Orkut, no MySpace no Facebook e no High Five. É a comunidade Rádio Psy Podcast. Lá você encontra o release dos lives de DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você encontra o release e contato para festas do The First Stone, que foi o nosso convidado. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.